eu não quero mais saber de amar ninguém. Quem eu tanto amei me abandonou por outro alguém. Vou viver sozinho, sozinho, mas não volto aos braços teus. Eu só vim aqui dizer adeus. Eu só vim aqui dizer adeus. Eu só vim aqui dizer adeus. Muita mágoa eu tenho em meu coração por amar assim. Eu esqueci até de mim. Sei que vou sofrer, sofrer, se eu não ver mais os olhos teus. Eu só vim aqui dizer adeus. Eu só vim aqui dizer adeus. Eu só vim aqui dizer adeus. Mas ninguém vai te falar de mim, pois eu vou sumir pra não ouvir falar de ti. Posso até morrer, morrer, se faltar os carinhos teus. Eu só vim aqui dizer adeus. Eu só vim aqui dizer adeus. Eu só vim aqui dizer adeus.